muito bem, são portanto 8 horas e 11 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. João Galo já cantou, bom, como sabem, todos os domingos, a emissão Cantar do Galo, não é? Animada por eu mesmo. E vamos dar então início à primeira parte deste meu programa, que é o Folclore. Começamos já com uma cana verde interpretada por Rancho Folclórico de Camponês do Bico. Vamos então escutar. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Eu sei bem que sou gostosa, eu sei bem que sou gostosa, sou assim. também continuamos com o Rancho Alcoólico de Rafa. adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Continuamos com o rancho folclórico de Camponês do Bico com o tema A Ritinha. Vamos então escutar a Ritinha. 96.2. La FM en couleur. vamos aqui passar um direto, foi a pedido do Sr. Filipe Castro, que oferece-me tanto ao seu amigo, bom, do Sr. Gonçalves, bom, espero que vá gostar da música lá a seguir, portanto é um direto, e foi a pedido, portanto, do Sr. Filipe Castro, desde já, dou também um bom dia ao seu pai, ao Sr. Castro, e que seja tudo bem, saúde boa, um antigo ensaiador do rancho, aqui, muito conhecido em Aldeias. Vamos então ficar com o Vira a pedido do Filipe Castro.

Oh, obrigado, obrigado de coração. E a próxima canção que nós vamos cantar, eu acredito que toda a furada, mas toda a gente, vai cantar por mim. Mariazinha gosta da gaita afinada. Eu já fui às aulas dela com a gaita preparada. Não há ninguém como ela para dar uma gaitada. Depois da aula acabada, não me deixa ir embora. Lá quer mais uma gaitada e a chorona chora, chora. Lá quer mais uma gaitada e a chorona chora, chora. Chora, chora, chora, chora. Vou levar a gaita embora, não tens gaita como a minha. Chora, chora, chora, chora mais, mulher chorona. Por causa do chora, chora, não tocas mais à sanfona. Chora, chora, chora, chora mais, Mariazinha. Vou levar. Ir embora, agora só quer tocar nas gaitas que vêm de fora. Não me deixa descansar e a chorona chora, chora. Não me deixa descansar e a chorona chora, chora. Chora, chora, chora, chora mais, Mariazinha. Vou levar a gaita embora, não tens gaita como a minha. Chora, chora, chora, chora mais, mulher chorona. Chora, chora, não toques mais à sanfona. Chora, chora, chora, chora mais, Mariazinha. Vou levar a gaita embora, não tens gaita como a minha. Chora, chora, chora, chora mais, mulher chorona. Por causa do chora, chora, não toques. Chora, chora mais, Mariazinha. Vou levar a gaita embora, não tens gaita como a minha. Chora, chora, chora, chora mais, mulher chorona. Por causa do chora, chora, não tocas mais à sanfona. Mãozinhas no ar, vamos lá, mãozinhas no ar. Me disseram que ela agora anda com outro, num carro preto, pela cidade a rodar. No mesmo carro, os dois passaram a noite, bebendo juntos, parando de bar em bar. Meu Deus do céu, diga que isto é mentira. Se for verdade, quem não sabe é da razão. Aquele entrou naquele maldito carro, junto com ele, ferindo o meu coração. A furada! Carro preto, diz-me lá por que razão. mesmo cá. Os dois passaram a noite bebendo juntos, parando de bar em bar. Vocês, meu Deus. plantar outra rosa ao seu lado, que seja gira e que seja bela. Eu vou plantar outra rosa do seu lado, que não seja encarnada, mas que seja amarela. Eu vou plantar outra rosa do seu lado, que seja gira e que seja bela. Eu vou plantar outra rosa do seu lado, que não seja encarnada, mas que seja amarela. Tenho uma rosa lá no meu jardim, e eu não morro por ela, mas ela morre por mim. Tenho uma rosa lá no meu jardim, que não morro por ela, mas ela morre por mim. Tenho uma rosa lá no meu jardim, e eu não morro por ela, mas ela morre por mim. Tenho uma rosa lá no meu jardim, e eu não morro por ela, mas ela morre por mim. Ora, muito bem, foi portanto Carlos Pires com o tema Tenho uma rosa lá no meu jardim. Lá tem mais sorte do que eu, que não tenho rosa nenhuma, só tenho tomates e salada e tudo fraco, tudo fraco. Bom, não importa. Continuamos com o Nino da Concertina. Vamos ver o que ele nos vai apresentar aqui. Estou aqui com a minha concertina. Vou-vos

esqueceram nas palavras que disseram do que eu tenho para dizer. Porém todos se esqueceram nas palavras que disseram do que eu tenho para dizer. Ao meu pai está morto, pelo que para mim tem sido. Não só porque me gerou, a ele devo tudo o que eu sou. Obrigado, Pai querido. Não só porque me gerou, a ele devo tudo o que eu sou. Obrigado, Pai querido. Ele tem sempre razão. Com ele nunca estou sozinho. Na alegria ou na aflição, tenho sempre na minha mão a dele com todo carinho. Na alegria ou na aflição, tenho sempre na minha mão a dele com todo carinho. Tenho ambições e quero ser um homem que não sou ainda, mas em meu coração vou ter este amor sempre a crescer pelo meu pai e não finda. Mas em meu coração vou ter este amor sempre a crescer pelo meu pai e não finda. Já não consigo explicar. Paizinho, sempre a seu lado vou estar. E quando ele for velhinho, sou eu quem dele vai cuidar. Sempre a seu lado vou estar. E quando ele for velhinho, ora, foi portanto Sérgio Nunes com o tema Obrigado, meu pai. Continuamos com mais fado, meus amigos. Corvos no chão, quem volta a chegar? estilo. Tem algas na cabeleira e nas veias o latido do motor de uma treineira. E nas veias o latido do motor de uma treineira. Grande sonho. Continuamos com Carlos do Carmo com o tema Menina e o Moço. No castelo ponho um cotovelo, em Alfama eu descanso o olhar e assim desfaço no ver dia azul e mar. À ribeira eu encosto a cabeça, almofada da cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa, na cambraia de um beijo. Lisboa, menina e moça, da luz que os meus olhos veem, teus seios são as colinas, pregão que me traz à porta, cidade a ponto luz, toalha à beira-mar. Lisboa, menina e moça, cidade mulher da minha vida, do terreiro eu passo por ti, mas da graça eu vejo-te nua. Quando um pombo te olha sorrir, és mulher da rua. E no bairro mais alto do sonho ponho o fado que eu soube inventar, água ardente de vida e medronho me faz cantar. Lisboa, menina e moça, da luz que os meus olhos veem, teus seios são as colinas, pregão que me traz à porta, cidade a ponto luz, toalha à beira-mar. Lisboa, menina e moça, cidade, mulher da minha vida. Lisboa, no meu amor deitada, cidade por minhas mãos despida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da nossa vida. Música.